mano. Tem uns filhos no bom aí, né, família? Mas tem outro, né? Pela mão. Mandei falar pra não arrastar. Não botar o fé, subir os dois tiozinhos. Bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do Campina. Quem quer preta, quem quer branca, todo azul, requer seu rejunte pleno domingão. Flango macalão, se o negócio é bom, cê fica chinesinho. Sem saque patrão, aqui a lei do cão. Quem sorri pra ti, quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não ouse me julgar. Desde a sorte, filho. No 12, na garagem, um golpe bonitão na praia de Hornet, fi. Tudo isso tem e o apetite vai pra bater de front e Babilon carre. As crianças daqui estão de HK, leva no sarau, salve essa alma. E os perrego vem, os perrego vão, as varia quer, mas nunca vão subir. Sem saque patrão, eu cresci no mundão onde o filho chora e a mãe não vê. E covardição, quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Faz barulho, família! Uns acham que sei. Mas nunca vão se. No 12, na garagem, um golpe bonitão na praia de Hornet. Tudo isso tem que o apetite vai pra bater de front e Babilônia cai. As crianças daqui tão de HK, leva num sarau, salve essa alma. E os perreco vem, os perreco vão, as valia quer, mas nunca vão subir. Cê segue patrão, eu cresci no mundão onde o filho chora e a mãe não vê. E covardição, quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Barabapá.